Caminhos de promessa, Moisés falou com voz de esperança. No deserto o povo a caminhar, é tempo de deixar esta estância. A terra prometida vamos alcançar. Lá em Horebe o Senhor ordenou, e o coração do povo se levantou. Ó Senhor, guia-nos nas trilhas da tua luz. Em cada passo vamos crer, teus planos vão se fazer. Na terra que prometeste, teu povo vai viver. Caminhos de promessa, em ti vamos vencer. Olhos da fé ao horizonte, as cidades e os vales a olhar. Mas as vozes da dúvida são constantes. Quem somos nós para lá entrar? Mas o Senhor vai adiante, como pai que a seu filho vai guiar. Ó Senhor, guia-nos nas trilhas da tua luz. Em cada passo vamos crer, teus planos vão se fazer. Na terra que prometeste, teu povo vai viver. Caminhos de promessa, em ti vamos vencer. Não temas, não desanimes, a vitória.